sable, balançable. Maria andando por aí, na calada dos umbrais, de viastelas menores para vielas e murais. Sua pedra é um azufixe, sua cor o sul do mar. Bebe muito e fuma xixi, tem sargaço no olhar. Ele tem todos os vícios que possas imaginar, e há até fortes indícios que também tenho de pensar. Ele tem a luz dos cegos, guarda livros na estante, dança música de negro que adora um quarto minguante. Thank you. sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Na noite convida, na noite. banheira ou é a banheira cobra? posso ser. Deixa-me rir. Essa história não

Portugal. O inventor de Portugal foi um português. À beira da velha Europa fica Portugal. A língua que estás a ouvir é o português. Foi à Índia, era português. Pois o quê? O viador foi ao Brasil, foi de Portugal. Portugal tem muita gente, muita tradição. Debaixo do sol. Zubi! Zubi za va, va, va, novi! Zubi za va! Va, va, va, va, novi! Zubi za va, novi! Zubi za va, novi! Zubi za va, zubi za va, novi! C'est plus en manche, chez Rouen-Van. Sans des noirs, au rebond de l'an. C'est plus en manche, chez Rouen-Van. horas são? Show. Set.